Josafá voltou em paz, a terra viu a luz brilhar. Um rei que buscou o Senhor, com coração pronto a amar. Entre os povos ele andou, chamando todos a voltar. Do ímpio se afastou, e o temor do Senhor fez reinar. Confiarei, teu juízo eu vou proclamar. Com o coração inteiro na tua luz quero andar. Oh Senhor, em ti confiarei, tua justiça vai prevalecer. Na fidelidade vou caminhar, em ti sempre vou. Andasse em amor, e a ira nunca se abrigou. Levantou levitas em seu altar, com firmeza e dedicação. Admoestaram, não se deixem levar pela iniquidade e corrupção. Só Espírito, o Senhor é nosso Salvador. Em cada batalha, em cada tristeza, seu poder nos sustentará. Em cada passo, na certeza, a sua graça nos guiará. Inteiro na tua luz quero andar. Ó Senhor, em ti confiarei, tua justiça vai prevalecer. Na fidelidade